many more bones would you I'd like to play a game with you. How many lives will you destroy in pursuit of what you call just warrior? How was Jurassic Park? To hell with the VGAs. Alô, você, amigos e amigas, meninos e meninas, estamos aqui para mais um Nerdice Abessa. E eu estou aqui com ele, Carneiro. Beleza, tudo bem? Carneiro, que é o youtuber, assim como os nossos últimos participantes aí, quer dizer, o nosso último participante, o Carpenedo, ambos são amigos, né? E hoje nós vamos falar aqui sobre o jogo do Batman da Telltale, tá certo? Mas nós vamos falar apenas sobre o primeiro capítulo do jogo. Não é isso, Carneiro? É isso aí, o Batman Telltale Series, e esse jogo é bem bacana e com certeza a gente vai conseguir trazer um conteúdo bem legal aí pra galera. Todo mundo já sabe que o Nerdices Abessa aparece lá no nosso site www.nerdicesabessa.com.br. Então vamos lá, vamos começar esse podcast aqui que é sempre muito rapidinho. Bruce, you can't keep doing this. I have to. No one else will. Every drop of blood, everything you've sacrificed, the city is safer now. Ô, Carneiro, você jogou algum outro jogo da Telltale antes do Batman? Eu joguei sim, eu joguei Walking Dead, temporada 1, e eu achei sensacional. Foi no momento que eu joguei o Walking Dead que eu virei fã dessa empresa. Eu simplesmente amo esse tipo de jogo. Esse foi o meu primeiro jogo da Telltale. Uhum. Por que que eu te digo isso? Eu sempre olhei pra ela com muito pré-conceito. Eu não gosto muito desses, vamos dizer assim, walking simulator. Ah. Que você mais conversa, anda, fala, do que você realmente toma alguma ação. Eu gosto de jogos um pouco mais, que são de ação, sabe? É, esse é um grande obstáculo, na verdade, dessa empresa, né? Ela conseguir conquistar pessoas novas que naturalmente gostam de mais um jogo, uma pegada mais de ação, que nem mesmo você disse, e ela quer chamar as pessoas para conhecerem esse novo tipo de jogo, que é uma pegada mais devagar, mais lenta, onde eu acho que o ponto principal é você entender e viver aquela história com decisões, né? Decisões que podem afetar. Então, não é todo mundo que gosta, mas geralmente as pessoas que dão chance para jogos da Telltale acabam gostando bastante. É, e eu, como um grande fã do Batman, a galera que me conhece aí do meu podcast de filmes, o E Aí Vamos Ver, sabe que eu sou um grande fã de Batman, não pude deixar de jogar esse jogo da Telltale, mesmo eu tendo esse preconceito com a Telltale, não pude deixar de jogar o Batman. E eu percebi uma coisa, eu não sei se todos os jogos são assim, eu acredito que sim, só de da galera falar, né? Esse jogo, ele é muito com feeling de HQ, né? De história em quadrinho. E eu adorei isso no jogo do Batman. É aquela coisa de HQ mesmo, do Batman, do Bruce Wayne se tornando Batman. Quer dizer, se tornando não, né? Ele já é, mas é muito essa coisa de, sabe? Parece que você tá jogando uma história em quadrinho. Sim, sim. Isso daí, inclusive, essa ideia da Telltale de trazer um título do Batman, né? Porque é um personagem tão amado aí pelas pessoas. Trazer esse universo, adaptar esse universo do Batman para dentro desse tipo de jogo da Telltale foi uma sacada, assim, fenomenal. E como você disse, parece que você tá vivendo uma história, né? Uma história de HQ. Assim, é muito legal. Eu também gostei muito do estilo, da maneira que eles estão desenvolvendo esse jogo. É, uma outra coisa que eles vacilaram foi no crowdplay, né? Quer dizer, muita gente achou que o crowdplay ia ser uma nova maneira aí de você envolver a sua comunidade nos streams e tal. E não é bem assim, né? Basicamente é uma maneira pra você jogar com outras pessoas ali num tipo de couch co-op, né? Num tipo de cooperação. cooperativo ali no sofá, né? O pessoal entra com o código no celular pra fazer algumas coisas ali no meio do jogo, né? Algum tipo de resposta numa conversa, numa ação. E ele aperta um botão ali no celular pra te ajudar a tomar essa ação, né? Não sei se é... Bom, é mais uma coisa, né? Mas, tipo, é mais uma coisa à toa. É uma novidade. Esse crowdplay não tinha nos outros títulos. É uma novidade da Telltale que ela colocou agora. Mas, sinceramente, cara, eu não sei se isso daí foi executado da maneira correta. Porque quando eu comecei a ler sobre esse crowdplay, eu comecei a ficar empolgado porque na hora veio na minha cabeça, pô, eu vou conseguir jogar isso daí ao vivo, fazer a transmissão ao vivo, vou passar esse tal desse código, esse ID pras pessoas e a galera que estiver assistindo comigo, os meus inscritos do canal, vão poder me ajudar nas decisões. Exato. Eu achei fantástico, falei, nossa, isso daí vai ser muito legal. Daqui a pouco vem lá falando, na própria explicação do que é o crowdplay, vem falando que não é isso. Por quê? Porque eles alegaram que eles não fizeram com esse intuito de jogar, de ser uma experiência para você jogar online, porque vai ter, porque justamente o Quick Event, ele é questão de segundos, né? 4, 5, 6 segundos, e você tem a questão do delay da internet para as outras pessoas. Então, numa dessa, você, naquele tempo para você decidir o negócio, ainda nem chegou a imagem no celular ou no tablet da pessoa, e não faz sentido por causa dessa diferença de tempo. Mas também não faz muito sentido você pegar e ter esse recurso pra você jogar com a galera da sua casa no sofá. Eu não sei, cara. Eu acho que não. Eu não acharia tão legal de fazer isso. Tipo assim, que é melhor? Você tá mexendo no celular ou você simplesmente gritar pra pessoa A, B, C? Falar alguma coisa? Quer dizer, cara, é muito mais rápido você usar a sua fala, né? Você tá ali conversando com a pessoa, pô, eu acho legal isso aqui, por isso. Não, olha só, essa aqui é muito ignorante, essa frase aqui é muito ignorante. Muito ridículo. Não, você aperta um botão no celular. É um negócio. É um negócio muito frio, né? Como se todo mundo fosse ficar quietinho lá e apertar a decisão do negócio no celular. Não é essa a pegada do. É justamente a interação legal de você fazer o tipo. Isso daí é como se fosse um co-op local, né? Vamos imaginar assim. A graça de um co-op local é justamente a interação humana da galera que tá naquele mesmo lugar. Então você não vai ficar apertando o botão no celular lá, você quer falar pra pessoa de uma vez. Então, assim, eu acho que eles têm que... Não sei, cara. Eu acho que eles têm que rever a forma que eles fizeram esse crowdplay aí e tentar desenvolver alguma coisa pra conseguir fazer isso daí online. Porque só assim vai fazer sentido. Mas daí também vai ter que ter cuidado, porque o ponto aí de dar certo ou dar errado é justamente essa questão de tempo de internet das pessoas. Porque ainda mais no Brasil aqui, onde a internet de uma cidade pra outra pode ter uma diferença absurda. Então você vai ter galera com velocidade alta e galera com velocidade baixa de internet. Então você tem que ver como que vai acontecer. Mas eu acho que esse ponto aqui, cara, precisa de amadurecimento. Não saiu redondo, não. Cara, sinceramente, a Telltale não é de inovar dessa maneira aí que nós gostaríamos. Por quê? Desde o primeiro jogo, eles utilizam... Não, desde o primeiro jogo não. Desde, pelo menos, o Walking Dead, eles utilizam a mesma engine. Os gráficos de Batman The Telltale Series são em 480p. A Telltale é uma coisa engraçada, né? Porque ela já tem uma... Parte das pessoas já tem uma resistência pra esse tipo de jogo. A galera quer um negócio mais de ação e não uma pegada de história com decisões. Daí vem os caras e colocam uma engine que parece que já é meio que ultrapassada. Tipo, 480p, cara, agora todo mundo falando de 4K, realidade virtual e o caramba, você vai colocar um negócio 480p? É um negócio que não faz sentido nenhum. Então, é mais um motivo pro pessoal atacar até o Telltale. Mas, assim, eu entendo esse lado. Eu também critico, eu não gosto desse 480p na história. Porém, se você coloca isso numa balança, gráfico, resolução e tal, versus experiência de jogar, né? Experiência de... Porque todo mundo que tá jogando esse tipo de jogo, você quer uma experiência legal. né? Você quer uma história legal, você quer se divertir, ou você quer se envolver com aquela história. E esse negócio de se envolver com a história, eu acho que até o Telltale consegue fazer legal. Por isso que eu gosto bastante. E por eu gostar bastante de me envolver com as histórias, eu deixo de lado essa questão técnica. Mas se eles resolvessem essa questão técnica, seria um ponto muito positivo. Grana eu acho que eles têm, porque fez sucesso pra caramba o Walking Dead, deve ter ganhado dinheiro pra caramba. E eles, eu acho que eles poderiam sim cuidar de uma forma melhor dessa engine aí e remodelar ela e trazer novidades. Eu acho que não, eles não estão nem aí, cara. Até o final dos tempos eles vão continuar com essa engine aí, lançando o jogo pra Android. Os gráficos do jogo, eles, apesar dos 480p, cara, eu não achei tão horrorosos assim. Eu achei ok, passável. Eu achei ok o gráfico do Batman, assim. Meu, você não vai querer comparar esse gráfico do Batman com os gráficos dos outros títulos Batman, né, que saíram fora da Telltale. Não dá nem pra começar a comparar. Ou qualquer outro jogo. E assim, você começa a jogar, ele é um gráfico ok, um gráfico agradável. Dá pra ficar melhor? Lógico que dá. Mas assim, tá ok. Ele não tá ganhando pontos positivos aí por conta disso. Eu acho que é um ponto que eles deveriam melhorar, mas como você mesmo disse, se eles já avançaram tantos jogos assim, com essa mesma engine, os caras mudarem isso daí, eu acho que vai ser complicado. Harvey Dent, Gotham's next mayor, and eager to know you. Vicky Vale, not interested. Você jogou aonde? A minha experiência foi no Xbox One, e aliás, vai aqui a minha crítica pra distribuição desse jogo, porque esse jogo ele saiu primeiro pro PC, né? Tava disponível pra você comprar na Steam, e ele demorou, cara, vários e vários dias, acho que 10, 15 dias pra frente do lançamento, que saiu a versão na live brasileira, na live BR, pra você conseguir comprar. Simplesmente teve uma demora na distribuição, não sei o motivo. Eu achei tão ruim isso, porque eu queria jogar no lançamento, todo mundo comentando do negócio, e eu não conseguia comprar simplesmente porque não estava disponível na plataforma que eu queria. Não, cara, mas eu acho que isso aí é porque jogava primeiro quem tinha o passe de temporada lá, já tinha comprado primeiro os 5 capítulos, e quem comprar capítulo por capítulo separado vai jogar com um certo... depois, né? Vai passar um tempo e aí sim vai conseguir jogar. Por exemplo, nesse momento da gravação aqui, o segundo capítulo já foi lançado. Mas se você tentar comprar aí em qualquer loja aí, sendo PSN ou Xbox Live, você não vai conseguir comprar. Eu acho que... eu não tenho certeza, tá? No momento de lançamento desse podcast, eu posso ter certeza, mas hoje aqui, agora, eu acho que quem tem o passe de temporada joga antes, e quem compra os capítulos separados joga um pouquinho depois. Esse negócio de passe de temporada é um outro negócio interessante, né? Na verdade, a maneira deles venderem esse tipo de jogo é uma maneira também diferenciada, porque são por capítulos e ele vai lançando de pouco em pouco. Eu já reparei que dependendo da série que a Telltale lança, eles lançam com uma periodicidade já meio programada, né? Eles lançam a cada um mês, a cada dois meses, um capítulo. Mas tem outros que eles meio que demoram mais, né? Não sei se eles têm algum problema para desenvolver o jogo lá. Acabam se enrolando com o tempo e fica passando 2, 3, 4, 5 meses para lançar outro capítulo. Dependendo de tão longe fora o lançamento de um novo capítulo, você até esqueceu, né, direito o que aconteceu com o capítulo anterior, né? Mas assim, esse é um outro negócio que às vezes as pessoas gostam, às vezes não. Eu já escutei pessoas falando que não compram os jogos até o Telltale por capítulo e só vão comprar lá no final quando tiver todos os capítulos disponíveis de uma vez só. Você já escutou alguém falando isso? Muitas pessoas. Eu pessoalmente tô comprando em capítulos separados, não esperar o capítulo sair e tal. Não, é simplesmente por questões financeiras mesmo. Até porque, né, esse final de ano e o começo do ano de 2017 também, os jogos estão assim, eu fico até preocupado só de lembrar a quantidade de jogo que vai sair pra esse final de ano e do início do ano que vem. Eu também tô adotando a mesma estratégia que você, eu estou comprando individualmente cada capítulo, justamente porque eu não queria gastar o valor inteiro do jogo de uma vez só. Eu vou, vai sendo de pouquinho em pouquinho. É, como eu tenho um sangue um pouco mais azulado que o seu, eu, de certa forma, estou até meio aliviado, porque não vai sair agora o Gran Turismo e o Horizon ficou um pouquinho pro ano que vem. Então, esse ano eu posso aí me dedicar inteiramente aí, né, a Battlefield, a outros jogos também que eu estou interessado, Mafia 3, FIFA 17 também. Que eu gosto. Quando você tá numa situação onde tem 2, 3, 4, 5 jogos saindo tudo ao mesmo tempo, dependendo do caso, quando acontece algum adiamento, você até agradece, né? O seu bolso agradece. No caso da Sony, tiveram sim alguns adiamentos, e lógico que um adiamento, às vezes o pessoal fica chateado, né? Mas é justamente para eles conseguirem entregar um produto de mais qualidade. Eu acho super positivo isso. É melhor do que entregar o negócio correndo e tudo capenga, cheio de bug. Você sentiu em Batman uma queda de frame rate? Porque eu senti um pouco. E olha, eu sou cego. Eu sou cego para ver queda de frame rate. Eu já conversei com o Carpenia sobre isso uma vez. Ele falou: não, Bessa, eu consigo ver tranquilamente 30 FPS, 60 FPS e tal. E ele mandou até um site, acho que é 30 versus 60 FPS, alguma coisa assim, que te indica, né, o que que é 30 FPS e o que que é 60 FPS. Site maravilhoso, você consegue identificar bem. Mas mesmo assim, cara, queda de frame rate, eu sou cego. Eu sou um verdadeiro zero à esquerda cortado ao meio duas vezes. Eu vi um pouquinho de queda, assim, mas nada que... Eu acho que eu tava tão focado na história que eu meio que ignoro os problemas técnicos aí de resolução ou de frame rate. Eu vou meio que... eu quero mesmo curtir aquela história, mas eu vi um pouco de queda de frame. Outra coisa que me incomodou, cara, eu não sei se você passou por isso. O jogo tá em português, né? Isso é uma coisa positiva, porque outros títulos da Telltale não estão em português, então... E uma coisa que eu vi lá das legendas em português é que tinha hora que a legenda não acompanhava a velocidade do que o cara tava falando na tela, meu. Dá um desespero isso? Sério, esse ponto eu me incomodo. Como que pode a empresa pega e joga... Meu, pelo amor de Deus, será que é difícil colocar a legenda na velocidade certa? Eu não consigo entender. Hoje eu vejo até o Telltale tipo Bethesda. Todo mundo fala, Bethesda, lança o jogo todo cagado. Mas tá tudo bem, é a Bethesda. E até o Telltale é a mesma coisa. Até o Telltale lança o jogo todo cagado, mas é até o Telltale. Que beleza, que lindo. Joga merda na minha cara. Por favor. Fala sério. Falando na Bethesda, ela é assim... Se você quer encontrar um jogo bugado, pelo amor de Deus, é só você comprar o jogo e jogar no primeiro dia antes de lançar fix, né? O negócio é uma chuva de bugs. E assim, eu falo isso com experiência porque eu já joguei eu gosto muito da franquia Fallout. Eu já joguei o Fallout 3, eu já joguei o Fallout 4. E, pelo amor de Deus, é muito bug. O complicado que é aquela coisa. É bug pra caramba, mas o jogo é bom também pra caramba. Então você quer continuar jogando mesmo com o bendito do bug. Mas, assim, a Bethesda, ela é em alguns momentos semelhantes até ao Telltale. Por quê? Porque a Bethesda também, ela é conservadora nessa questão de engine, né? Ela fica usando uma engine meio ultrapassada já, ela não quer remodelar o negócio para gerações atuais, e ela lança o produto com 10 milhões de bugs. Lógico que comparar o mundo, a complexidade de um jogo da Telltale versus Bethesda, não dá muito para comparar, porque o da Telltale é um negócio mais fechado, menor. E o da Bethesda, ela é um mundo aberto, né? Com milhares de coisas acontecendo. Eu consigo imaginar o quanto difícil é você pegar e conseguir realmente entregar um negócio sem bug. Mas, assim, é complicado, cara. É complicado. Eu gostei de uma das coisas que o jogo da Telltale trouxe de volta, que teve no Arkham Origins, que é um jogo tipo Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Knight, só que não foi feito pela Rocksteady. Foi a dublagem do Troy Baker. Esse monstro do mundo dos games, né, o Troy Baker, é praticamente um deus. Ele dubla o Batman muito bem nesse jogo da Telltale. Se ele quiser, se o Kevin Conroy, que é o grande dublador do Batman mesmo, né, das animações, se ele quiser realmente se aposentar, pode passar o manto pra Troy Baker agora, que eu ficaria muito feliz. Com certeza, essa dublagem do cara é sensacional, né? Ele dificilmente faz trabalhos ruins. Uhum. Bruce, First the mayor's office, now Wayne Manor. Gotham continues its streak of break-ins. Você consideraria esse jogo do Batman ou qualquer jogo da Telltale um tipo de point and click? Cara, eu acho que sim, cara, porque ele se assemelha muito com o que a gente conhecia, a galera mais da antiga, com certeza vai lembrar, na época do PC, uma empresa que era extremamente famosa em títulos point and click era LucasArts, com títulos maravilhosos. Então, Monkey Island. Monkey Island. Então, falando de Sam & Max, estamos falando de Day of Tentacle, Indiana Jones e Fate of Atlantis. Cara, só jogão absurdamente top. E era justamente essa pegada point and click. Você vai lá, fala que você quer abrir uma porta, tem que clicar aqui, tem que clicar lá, e aquela coisa toda. É, de uma certa forma, sim. Ele é como se fosse uma versão atual, é um pouco mais atual, né? É como se fosse uma versão atualizada daquele lá, porque aquele, o anterior, era uma pegada mais antiga. Na verdade, é o que tinha pra época. Os caras quiseram tentar trazer aquele espírito de point and click numa situação um pouco mais moderna. E eu acho que funciona legal. Novamente, não é todo mundo que gosta. É o novo point and click, né? Exatamente. É um point and click moderno. E o Batman da Telltale também é uma nova visão pra quem tá acostumado, como eu já disse aqui, né, com aqueles jogos da Rocksteady e também que foi feito pela Warner, né, do Batman Arkham Origins, Asylum City e o Arkham Knight. É uma nova visão, é um novo estilo de jogo do Batman que me agradou bastante, cara. Eu adoro os jogos do Batman. Tô muito animado pra poder rejogar o Arkham Asylum e o Arkham City, que eu infelizmente não pude jogar na época. Estou bastante animado para poder jogar ele pela primeira vez. O Arkham Knight, pô, joguei demais. E esse jogo do Batman, da Telltale, é uma nova visão muito boa. Estou bastante animado para jogar os próximos capítulos também. Sim, eu concordo com você, cara. É uma nova visão aí dos jogos do Batman. E que nem você, assim, eu tô super empolgado para continuar, para saber o que vai rolar, o que vai acontecer no capítulo 2 e ali em diante, porque são 5 capítulos, né? Então, provavelmente, se eles forem lançar a cada um mês e pouco cada capítulo, a gente vai estar conhecendo o final dessa história lá no começo de 2017, né? Janeiro, fevereiro e março, alguma coisa assim. Eles vão estar entregando aí o último capítulo. E eu acho sensacional. I appreciate the offer, Miss Vale, but trying to say I'm the good guy here instantly makes you look bad. I get it. So let me say it for you. Senhor Carneiro, me diga uma coisa. Se você tivesse que dar batarangs para esse jogo do Batman, quantas batarangs você dava de 1 a 10? Cara, de 1 a 10, cara, a gente não pode dar 10 porque o jogo tem alguns probleminhas, né? Probleminhas técnicos, quedas de frame rate, esse negócio da resolução. Tem algumas coisas que incomodam um pouco. Mas também o jogo não é ruim de forma nenhuma. Pra esse capítulo 1, eu daria uma nota perto de 8. Mais ou menos assim, perto de 8. Eu só vou dar uma nota maior caso os outros capítulos consigam entregar uma profundidade maior de história e de acontecimentos, né? Lógico, estamos falando só do capítulo 1, mas eu acho que os outros capítulos vão ser mais empolgantes. Esse daqui é só o início, o começo. E a minha nota é mais ou menos alguma coisa perto de 8. E você, o que você acha? Aqui no Nerdistas da Berra a gente tem nota cheia, 8, 9, 10, 7, 6, 5 ou metade, 7,5, 5,5, 6,5. Então a sua nota seria aí 7,5. Vamos dizer que é 7,5. 7,5 é uma nota boa. Não é bom, não é bom nem ruim. Eu ficaria com a nota 7. Por que nota 7? Lembrando que eu sempre parto do 10, né? Faço cada jogo diferente de todos os jogos. Não fico comparando. Por que eu acho que Batman Capítulo 1 aí vale uma nota 7? Os Quick Time Events, cara, eles não me agradam demais. Não me agradam muito. Eu acho que tem muito pra pouca coisa, sabe? Besteirinha. Mas se não tivesse também, eu acho que eu iria reclamar de pouca ação que eu teria no jogo também. Então, como é o meu primeiro jogo da Telltale, eu não sei muito bem como me sentir próximo disso. Adorei a dublagem do Troy Baker, como eu já disse aqui. Acho que esse crowdplay... Bom, tá ali, né? Fazer o quê? É tipo um multiplayer em jogo de corrida. Pra mim é estritamente desnecessário. Mas tá ali, então quem quiser pode usar. Eu, pessoalmente, não uso. Os gráficos dos jogos da Telltale sempre me foram um pouco feios demais, sabe? Mas como é Batman, cara, não dá pra eu... como eu sou fã do Batman, não dá pra, sabe, eu falar uma coisa muito ruim do Batman. Eu sou totalmente parcial quando falo do Batman. Então, fica complicado pra mim. Uhum. Eu joguei no PlayStation 4 e, segundo algumas reviews aí que eu andei lendo, eu vi a galera falando um pouco mais mal sobre as quedas de frame rates no PlayStation 4 do que em outras plataformas. Ah, então tem questão de, talvez, de uma otimização um pouco melhor ou pior, dependendo da plataforma. Tem também. Tanto que no Metacritic, a versão de PlayStation 4 tem nota 73, no Xbox One, se não me engano, é 75, e no PC é 76. Bom, fica tudo ali no mais ou menos no 7,5, que foi a nota que você deu, né? Uhum, uhum. Para o primeiro capítulo de um jogo da Telltale, pra mim, foi uma experiência muito positiva. Como eu disse, sendo fã do Batman, eu espero aí o segundo capítulo, com certeza, que já foi lançado nesse momento dessa gravação, mas que eu ainda não pude jogar porque tô comprando os capítulos em partes separadas. Em breve a gente vai trazer aqui também para o nosso podcast. Então a minha nota é 7. Em 7, 7,5 são notas justas. Mais do que isso, eu acho que não merece nesse momento, por esses pontos que a gente comentou. Mas assim, a série, ela tem potencial para ser muito legal, para os caras desenvolverem aí uma história bem bacana. Eles têm que... Esse capítulo aí, né? Estamos falando do capítulo 1. São 5 capítulos no total e é mais ou menos 1h30 de duração, né? Mais ou menos 1h30 de duração cada capítulo. Então, eles têm que desenvolver uma história legal. Então, não pode ficar só na questão da história, também não pode ficar só em questão de Quick Time Event, não pode ficar só na questão de batalha, né? De dar soco, de dar chute e tal. Então, eles têm que ir meio que dosando as situações. No geral, eu gostei bastante do jogo. Eu também gosto pra caramba do Batman. Eu acho que a Telltale, ela foi corajosa de pegar esse título, de pegar um personagem tão, tão forte e adaptar pra série dela. Eu acho que ela tem bastante coragem aí. Ela é uma empresa competente pra contar histórias. Eu sempre gostei das maneiras que ela conta as histórias. Então, vamos esperar aí. Eu acho que a gente vai ter boas surpresas nas histórias, boas decisões. Eu acho que bastante coisa vai acontecer aí que a gente vai ficar preocupado se fez uma decisão certa ou errada. Eu vou jogar até o último capítulo aí e com certeza a gente vai ter passar bastante tempos legais aí jogando esse título. Fazendo uma analogia muito louca aqui na minha cabeça, eu diria que a Telltale ainda está tipo a MSP, sabe? A Maurício de Souza Produções, mas na época de 2009 ali, quando ela ainda fazia gibi infantil. Ela ainda não chegou ao nível da Graphic MSP, né? Não chegou no nível adulto ainda, sabe? Não chegou nos 1080p. Mas vai demorar, isso vai demorar, porque eu vejo, eu sinto que a Telltale é aquela coisa, sabe, parece empresa japonesa, Nintendo, parece Nintendo, puta, parece Nintendo, a Telltale parece Nintendo. Toda tradicional, né? Exatamente. E dá a impressão que ela não se importa muito com o que a galera fique reclamando dos 480p. Todo mundo compra. E tipo, pra ela tá bom. Mas também eu não consigo entender por que que ela acha que entregar 1080 não seria legal. Puta, lógico que seria. E falar que não tem grana pra fazer isso, não dá, né? Os caras estão ganhando bastante dinheiro com esses jogos. Então, mas assim, eu sinto também que ela é uma empresa muito conservadora. Ela é ótima nessa questão de contar histórias e tudo mais, mas nessa questão técnica ela é uma empresa conservadora, da mesma forma que a Nintendo é. E ela meio que vai dando o rumo dela, né? Ela não quer seguir uma tendência das outras empresas. Vamos ver até que ponto ela vai conseguir segurar isso daí. Com certeza ela não vai fazer nenhuma alteração de qualidade gráfica durante o Batman da série capítulo 1 aqui. Na verdade, essa temporada 1. Se for fazer alguma coisa diferente, vai ser só pra frente, né? Então, com certeza. Não espere novidades, não espere que você vai abrir lá o capítulo 3, 4 ou 5 e vai estar com uma resolução melhor ou já sem quedas de frame rate. Não. Vai ser desse jeito até o fim. E vamos ver o que ela vai fazer depois. Uma outra coisa que eu acho legal do... Não sei se outros jogos têm, mas nesse tem. São uns filminhos ali apresentados por Greg Miller, que é um americano que eu acompanho de muito tempo do site americano IGN. Hoje ele tem o próprio site, fundou o kindafunny.com, um dos mais importantes sites de podcasts e canais do YouTube sobre games dos Estados Unidos. Muita gente aqui no Brasil também acompanha eles. Enfim, esse cara apresenta lá alguns programas de cada episódio, né? Cada episódio vai ter um filme ali, ele falando com alguns desenvolvedores. Isso também é muito legal do jogo do Batman. I'm curious about something, though. I do what I do for money, but you're Bruce Wayne. What's your excuse? I have to. But you... I think you know enough already. The rest is my secret. Mas, Carneiro, fala aí, aonde as pessoas podem te acompanhar um pouco mais? Aonde que as pessoas podem te ouvir mais a sua opinião? Cara, eu tenho um canal de games no YouTube, o nome do meu canal é Carneiro Play TV. Então, pra galera que quer conhecer um pouco do meu trabalho, eu comecei nesse mundo de YouTube, produção de vídeo, faz pouco tempo, faz 5 meses e pouquinho. Então, no começo agora de 2016, eu não conhecia nada sobre isso. Eu não sabia editar um vídeo, eu não sabia gravar um vídeo, eu não sabia as regras de YouTube, eu não sabia nada sobre isso. Eu aprendi do zero. Comecei a fazer, gostei demais de fazer conteúdo de jogos, que é uma coisa que eu amo desde pequeno. E tô fazendo nesses 5 meses e pouco. Cara, assim, tá sendo uma experiência fantástica. Eu já passei de 100 vídeos publicados no meu canal. Nós conseguimos agora, recentemente, ultrapassar a marca de 1000 inscritos no canal. Então, para quem assim acompanha pessoas que estão começando canais agora, sabe que o começo de um canal é muito complicado porque ninguém te conhece. E a gente conseguiu já fazer aí ultrapassar a marca de 1000 inscritos e já passou de 25 mil visualizações. Então, a galera tá gostando. Eu convido todo mundo que tá assistindo esse podcast para entrar no canal Carneiro Play TV lá no YouTube. Vocês também vão conseguir me encontrar com esse mesmo nome na minha fanpage no Facebook, no Twitter também, no Instagram, tudo o mesmo nome. E a galera tá acompanhando, tá gostando. Os jogos que eu tô trazendo são jogos, às vezes jogos novos da plataforma novas, PlayStation e Xbox. Jogos antigos também, eu gosto de jogar. Às vezes eu consigo trazer o meu filho, eu tenho o meu filho Renatinho de 8 anos. Ele às vezes aparece no vídeo junto comigo, fazendo alguns gameplays de forma cooperativa. Às vezes eu assistindo ele a jogar. Às vezes ele me ensinando. Olha só. Às vezes o meu... sério. Essa molecada de hoje em dia é complicada. Às vezes ele joga jogo de FPS, cara, que é de tiro em primeira pessoa. Ele joga melhor do que eu. Olha, ele dá um banho. Realmente. E é muito legal acompanhar. E agora, a grande novidade é que eu comecei a fazer vídeos ao vivo. Eu consegui finalmente colocar uma internet rápida aqui em casa. Eu tô conseguindo fazer lives ao vivo, então tá sendo uma experiência legal, porque fazer ao vivo é um negócio mais difícil, é um negócio com que a gente exige aí um pouco mais de conhecimento e até coragem, né? Porque a gente tá fazendo ao vivo e é um negócio novidade pra todo mundo. E eu convido aí toda a galera pra entrar aí, pra me conhecer. E eu acho que um ponto muito forte que o pessoal gosta muito do meu canal é a forma que eu faço o canal e a forma que eu tenho interação com as pessoas. Alguns vídeos atrás você jogou Sonic the Hedgehog 2 e num nível assim, rapidinho, respondendo rapidinho, no nível de 0 a 10, uhum. O quão animado você está para Sonic Mania? Cara, eu tô super animado, cara. Eu tô super mesmo, porque, meu, todo mundo que viveu as fases antigas da Sega, Sonic 1, 1, 2, 3, Sonic CD. Você olha aquilo lá, você fica super animado. É uma... Vem um monte de lembranças boas da nossa infância. Todo mundo que viveu aquela época do lançamento do Sonic, aquele videogame, a guerra da Nintendo versus Sega, né? E então, é muito bacana você ver que, geralmente, você não precisa ter gráficos em 4K, você não precisa ter gráficos em 1080, você não precisa ter uma sofisticação técnica absurda para você chamar a atenção das pessoas. Às vezes, um título simples... consegue conquistar as pessoas de uma forma muito, muito profunda. E eu acho que esse Sonic vai conseguir fazer isso. Então o seu nível de animação é 10? Ah, 10, com certeza. Eu nunca joguei, mas tô bem animado pra experimentar aí um jogo do Sonic. Bom, ouvintes, estamos ficando por aqui. Convido vocês aí a irem lá no nosso site www.nerdicesabessa.com.br e comentem aí sobre o que vocês acharam do primeiro capítulo do jogo do Batman da Telltale. Beleza? Ou então, quem estiver vendo no YouTube, né, como nosso canal, nosso podcast também sai no YouTube, comentem aí rapidinho o que vocês acharam desse primeiro capítulo do jogo do Batman. Beleza? Galera, então é isso. Valeu, falou, tchau, tchau e até a próxima, pessoal.